Os caras achou que eu ia ser derrotado pelas turbulências, pelos percalços, por esse mundo covarde. Mas aê, bonitão, pelo contrário, eu tô firmão, tô fortão. A estrela continua radiante. Dinheiro, dólar, ouro, mansão, carros importados. É apenas um detalhe perante a missão concedida por Deus. Aê, há mais de uma década, por paixão, por amor, levantando a bandeira do rap, batendo de frente com as pilantragens, com as injustiças. Quantos que estão luxando, usufruindo do bom e do melhor? E quantos que estão na miséria, morando embaixo do viaduto, vivendo a esmo? Aê, para e reflete um pouco sobre isso. É, entendeu? Porque eu tô esse tempo todo no rap. Eu sou a voz que denuncia, a voz que dá esperança, a voz que incentiva os moleques a levantar a cabeça e ir pra guerra. Mas não apertando os gatilhos, e sim estudando, se formando, né, nos livros. Chegou a hora que nós tem que assumir a direção do carro-chefe da hierarquia. Por que não? Um de calça larga, diretor de uma empresa. Mas de verdade, isso não é pra qualquer um, senão os pipoca ia chegar um por um.